O ofício do baixinho é fazer gols, principalmente em jogos complicados, em circunstâncias difíceis. Vamos ver. É muita responsabilidade, ele volta à seleção brasileira. Faz tempo que o Brasil não ganha no Maracanã. Você se lembra em 93, quando o Brasil se classificou em cima do Uruguai, 2-0, 2 gols de Romário. Ele contra o goleiro Soria. 11 minutos, vai partir o baixinho, Romário, ele e o goleiro, vai autorizar o juiz. Aí o goleirão, lá vai Romário, baixinho se concentra, espera autorização. Partiu Romário no pé direito, partiu, bateu. Gol! Jogos atacante nenhum tinha feito um gol nessa campanha da eliminatória de pênalti, é de pênalti, mas ele foi lá, estava presente, foi lá, cobrou, já mandou beijos pra galera, mandou beijos pra torcida, 1 para o Brasil, 0 para a Bolívia.